Então, uma boa noite a todos. A paz do Mestre esteja com todos. Uma noite quente, uma noite agradável, uma noite que a gente sente que é um convite à reflexão, a nós buscarmos, através desse conhecimento maravilhoso da doutrina espírita, a inspiração para a nossa vida. E vamos, nesta noite, trazer algumas reflexões sobre o tema Ajuda-te, o Céu te ajudará. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, capítulo 25, que geralmente quando a gente está com algum problema, alguma situação mais problemática na vida, ou quando a gente conhece esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, pela primeira vez, a gente acha que vai encontrar ali um roteiro, né, de como nós podemos solucionar os nossos problemas, já que o convite, ajuda-te, o céu te ajudará, nos faz pensar isso. O que eu posso fazer para me ajudar, para que o céu me ajude? Essa imagem que nós temos ali ao fundo é muito sugestiva. Ela mostra uma mão do alto, iluminada, segurando a mão que vem embaixo. E nos dá a ideia mesmo desse auxílio que vem do alto. Mas nós podemos pensar que ali, a mão que vem de baixo, se ela também não se segurar na mão que vem de cima, ela não vai conseguir ser levantada, erguida, resgatada. Por isso que essa imagem, eu penso que ela é tão significativa para ilustrar para nós o ensinamento dessa noite, de que nós seremos muito ajudados desde que façamos a nossa parte. Isso não é novidade, eu acredito que todos já ouviram esse tema alguma vez nesta casa ou várias vezes, já que esse tema ele é muito inspirador para todos nós. E eu espero trazer novas reflexões, novas ideias a respeito desse tema. Nós temos uma recomendação importante que os Espíritos nos deram quando Kardec fez essa pergunta, que ficou no Livro dos Espíritos, com o número 920, quando ele perguntou: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E aí vem a nós essa inquietação. Nós podemos ser felizes aqui no mundo? Até que ponto? Todos que já viveram alguns bons anos aqui na Terra sabem que felicidade permanente ninguém encontra. E tem pessoas que às vezes chegam a pensar, já que tiveram vidas tão amarguradas, tão dolorosas, experiências tão marcantes, talvez nunca tenham tido felicidade. E muitos, às vezes, até carregam naquela ideia, de forma muito intensa, dizendo que aqui é um mundo de provas, de expiações, de sofrimento, e aqui não é um lugar para ser feliz. Mas a resposta que os Espíritos nos deram nessa questão se revela de uma sabedoria muito grande. Vamos ver como esses mentores da humanidade nos explicaram essa questão. Não vamos ter felicidade completa no mundo, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então existe sim uma felicidade que nós podemos usufruir na vida. Existe uma experiência que nós podemos ter aqui no mundo material, mesmo que a nossa vida seja uma vida de provas, de expiações, nós poderemos vivenciar uma felicidade relativa. A felicidade completa é impossível, nós já sabemos, por causa da imperfeição dos outros que convivem conosco no mundo. Porque nós mesmos já não temos mais dificuldades, não temos mais problemas, não é assim? Porque, na verdade, nós sempre, quando falamos dos problemas, nós dizemos que as outras pessoas é que são os responsáveis, não é isso? Dificilmente a gente chega àquela lucidez de reconhecer a minha contribuição nesse problema que eu estou vivendo. Na verdade, é uma brincadeira. Talvez nós poderíamos mudar o foco dessa questão, trazendo para a seguinte reflexão. Todos os nossos problemas, nós somos os responsáveis. Os outros são meros coadjuvantes, meros participantes, porque afinal de contas, quem conduz a própria vida somos nós mesmos e não os outros. E seguir por um caminho que nos faz mais feliz ou menos infeliz depende sempre de escolhas nossas e não tanto das outras pessoas. Então, aqui nessa recomendação dos Espíritos Superiores, quando eles falam que nos cabe sermos felizes tanto quanto é possível na Terra, vem a ideia de que são as nossas escolhas, o que nós estamos fazendo, principalmente a partir do que as outras pessoas fazem, é que vão determinar se nós vamos ser felizes ou não. Por exemplo, alguém pode me ofender no trânsito. Partiu da pessoa a agressão. Mas eu posso não acatar essa agressão. Eu posso aliviar aquela tensão daquele momento com uma reflexão. É um irmão que está perturbado nesse momento. Vou ignorar. Isso não me diz respeito. Percebem que é uma escolha que nós fazemos naquele momento. Mas aí vem aquela situação assim. Mas eu estava nervoso e eu não consegui ter essa reflexão também. Eu entrei na mesma onda mental que o outro estava. Discuti, também xinguei, também esbravejei. Mas aí também foi uma escolha. Em algum momento nosso, ao longo do nosso dia, das nossas atribulações, dos nossos problemas, nós acatamos algo ou guardamos dentro de nós alguma situação que nos predispôs a estarmos prontos a responder uma ofensa. Então, de uma certa forma, somos sempre nós que escolhemos ter de cada experiência da vida um momento feliz ou não. Parece um peso muito grande, parece? Parece algo que nos cobra muito, porque afinal de contas nós não conseguimos muitas vezes administrar tão bem assim os conflitos com as outras pessoas. Mas é dessas experiências que vem o aprendizado. É de viver esses momentos tensos, desagradáveis, momentos conturbados, que nós vamos aprendendo a não querermos. Seria bom se a gente pudesse aprender somente pela reflexão, pela autoconsciência, desenvolver uma compreensão. Mas na nossa condição ainda, nós precisamos das experiências negativas, porque elas despertam em nós uma sensação desagradável, e aí nós passamos a pensar, eu não quero mais isso para minha vida. Depois que a gente entrou em muitas discussões, a gente passa a perceber o quanto elas são desagradáveis, o quanto elas não nos fazem bem. E aí o que nós passamos a fazer? Começamos a querer evitá-las. E nós vamos descobrindo em nós e no outro o que nos predispõe aos conflitos. E aí nós vamos aprendendo a ser felizes. Vamos aprendendo a descobrir que é possível a gente viver num mundo, apesar das dificuldades, das lutas que o mundo material tem, a gente viver num estado de paz maior, de bem-estar melhor, de nos sentirmos bem. E é isso que vai caracterizar a nossa felicidade. À medida que nós vamos aprendendo a administrar tantos problemas, tantos conflitos na vida, tantas dificuldades. É a partir do momento que a gente passa a ter aquela sabedoria de vida que nós passamos a perceber que há situações muito mais valiosas para sermos felizes, para vivermos e aproveitarmos a nossa estada aqui, do que os contratempos, os dissabores, os problemas. E aqui também é uma escolha que nós fazemos. Nós podemos sim concentrar toda a nossa energia mental nos problemas, nos conflitos, nas dores, nas lamentações da vida terrena. Mas nós podemos também concentrar essa energia que temos também nas coisas boas que nós temos, no amor, na fraternidade, na beleza, em tudo aquilo que nosso mundo nos oferece, que é nesse teor. Nós podemos concentrar a nossa energia mental em coisas que são realmente significativas, como estar com uma pessoa que nós amamos, como vivenciar uma experiência que para nós é gratificante, participando de algo que nos faz sentir bem. É sempre uma escolha da nossa parte. Por isso que os Espíritos disseram, cabe a nós amenizar as nossas provas aqui no mundo e sermos tão felizes quanto se possa. Então nós temos que colocar isso como um objetivo de vida também, que podemos sim viver melhor do que temos vivido até hoje. É um grande desafio para todos nós isso, descobrir a cada dia a beleza, o encantamento e a alegria que esse dia nos traz. E até um dia com muitos deveres, muito trabalho e que sentimos que as nossas forças se esvaziaram naquele dia, podemos dar graças por essas oportunidades que nós tivemos. O espírito, à medida que ele evolui, ele vai entendendo o quanto o trabalho é importante para o crescimento, para a evolução dele. Então, bem dizer, o dia que trabalhamos muito é algo que também vai nos fazendo sentir a vida de uma maneira diferente. Porque tudo aquilo que nós amaldiçoamos, praguejamos, tudo aquilo que nós criamos, uma indisposição, faz a vida se tornar mais infeliz. Observe, se nós começarmos a pensar naquele compromisso um pouco mais difícil que nós temos na semana, já começamos a pensar nele agora, sexta-feira, e aí vem um pensamento amanhã no sábado, no domingo, que lá no meio da semana, na quarta-feira, temos aquele desafio para enfrentar. A gente já vai se predispondo de uma maneira negativa em relação àquela situação. E se a gente puder fugir dela, a gente vai fugir. Então isso nos mostra o quanto a forma como nós encaramos algo e como nós vamos alimentando essa nossa forma de pensar sobre aquilo, o quanto isso é prejudicial para nós. E o quanto isso tira de nós a alegria de viver. Tem pessoas que ainda estão no domingo, tendo um dia maravilhoso, mas já estão lamentando que a semana vai começar no dia seguinte. Elas já começam a pensar em todas as experiências negativas que elas vão ter pela frente, ao invés de aproveitar aquele dia maravilhoso chamado domingo. Então é aí que entra para todos nós a recomendação. Não vamos viver por um futuro que nós nem sabemos se vamos chegar. Nós temos esperança que amanhã estaremos vivos, nós temos esperança que alcançaremos mais uma semana, mas nós não sabemos exatamente, nós não temos certeza. Então, o melhor momento para se viver a vida é o momento presente, e é lógico, nós vamos ter todas aquelas precauções com o futuro, os cuidados necessários, mas vamos viver intensamente o momento presente. Viver intensamente as alegrias do dia. Essa é uma forma também de fazermos a nossa vida ser mais feliz e de sermos tão felizes quanto nós podemos ser, aproveitando o momento e não sofrendo por antecipação. A maior parte dos sofrimentos das pessoas decorre das aflições que elas têm em relação às situações futuras. Não é tanto o problema do agora, mas é o medo das consequências. A gente começa a ter muito medo do que virá depois. Eu perco meu emprego hoje, é algo para lamentar. É algo realmente para sentir que é uma perda. Mas o que vai fazer sofrer é ficar imaginando as provações, as dificuldades, os problemas e a dificuldade de arrumar um novo emprego. Mas tudo isso está no futuro. E qual que é o antídoto, então, para a gente não se preocupar tanto com o futuro? A gente não ter tanto medo das coisas que virão. Daquelas situações que nós imaginamos que podem acontecer e que elas tiram nossa felicidade. É através da fé, é através da confiança. É reconhecer que a nossa vida não é tocada de qualquer jeito. A nossa existência, nós não fomos largados no mundo. Nós não fomos jogados num lugar para sofrer. A nossa vida, ela foi preparada para ela acontecer num momento adequado. As experiências que nós vivemos, elas foram planejadas. E se alguma coisa fugiu daquele planejamento que se faz antes de reencarnar, alguém com uma inteligência muito maior do que a nossa está analisando como nos ajudar a nos desvencilharmos daqueles problemas desnecessários que nós atraímos para a nossa vida, que é o nosso espírito benfeitor, nosso espírito protetor, anjo da guarda, o nome que quiserem dar. A gente comete um erro que desvia nós do caminho, ele já está lá pensando como nos ajudar a nos reconduzir. Então a gente não precisa ter tanto medo do futuro assim, porque se nós estamos agindo bem intencionadamente, de maneira correta, e cometemos erros, faz parte do processo. O importante é que o nosso desejo seja sempre o do bem, seja sempre o desejo daquilo que está de acordo com as leis divinas. esteja sempre de acordo com o respeito ao próximo. E quando nós passamos a viver assim, é natural cometer erros e será natural corrigi-los. Então nós não precisamos viver aflitos pensando no futuro, por quê? Porque nós estamos sendo permanentemente guiados às melhores experiências para o nosso crescimento. E não haverá nenhuma situação que poderá nos colocar num risco que não tenhamos que vivenciar naquele momento. Poucas pessoas estão realmente no mundo completamente entregues a si mesmo. São só aqueles indivíduos mais cabeça dura, mais teimosos, mais indisciplinados, mais ignorantes, mais insensíveis, mais preguiçosos. Mas até eles são muito bem cuidados e protegidos. Então nós que tentamos acertar, que tentamos agir no bem, estamos nos esforçando dia a dia em busca dos nossos objetivos que são dignos, nós não temos que temer o futuro. Mesmo que tudo pareça muito incerto, mesmo que tudo pareça muito desolador no mundo, na sociedade que nós vivemos, a providência vai nos guiar e nos sustentar em cada passo da nossa jornada. Então nós temos que desenvolver essa convicção, essa fé de que nunca estamos desamparados, para conquistarmos confiança no futuro e não permitir que o medo tire de nós a felicidade do momento presente. Ficar imaginando coisas que vão acontecer, coisas que vão vir, que vão trazer infelicidade. Aí nós já vamos ter tirado dos nossos ombros uma carga muito grande, que é o medo, que são as expectativas negativas da vida, que é a insegurança. Se nós tivermos muita fé realmente, nós já vamos nos sentir muito felizes. Por quê? Porque saberemos que mesmo nos momentos mais difíceis, não vai nos faltar a força que nos sustentará para prosseguir. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa fé, que na doutrina espírita é a fé raciocinada. É a fé fundamentada num conhecimento que está muito bem demonstrado, muito bem comprovado, de que nós somos seres em evolução e que estamos sendo guiados nesse processo. Nós não fomos simplesmente jogados no mundo para evoluir. Há toda uma condição, há todo um aparelhamento, há todo um estabelecimento de condições para que nós saiamos daqui vitoriosos. O problema é que muitas vezes nós não temos foco nesse processo. Nós não temos ali clareza do que significa a nossa existência no mundo. Nós vamos em cada fase da vida, em cada idade, de ilusão em ilusão, buscando ideais efêmeros, coisas transitórias, coisas passageiras. Somos como as crianças que nos debatemos pelos brinquedos e esquecemos muitas vezes as grandes experiências, as mais importantes. Nós podemos pensar que para nós os nossos brinquedos, pegando essa imagem da criança, é quando a gente se ilude demais em busca de bens materiais, conquista de posições, conquista de uma suposta estabilidade, e nós empenhamos tanta energia da nossa vida, tanto esforço, e largamos as coisas mais importantes, que são os nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento interior, nosso aprimoramento da nossa sensibilidade, a melhoria da natureza dos nossos pensamentos. Em todas as fases da vida, os maiores objetivos para nós que buscamos aprender com a doutrina, evoluir, desenvolver o nosso conhecimento, é pensar. Os nossos maiores objetivos é desenvolver aquilo que é imaterial, aquilo que é algo que não está fundado na matéria. E aí tudo que nós tivermos materialmente tem que servir de base para essas construções do Espírito. Se hoje, por exemplo, nós temos coisas que nos favorecem materialmente, por exemplo, um bom emprego que não exige de nós tantas horas de trabalho, se alguém souber um emprego assim me avise, é difícil, né? Mas se a gente tem condições materiais boas, satisfatórias, é para a gente só passear, é só para a gente aproveitar o mundo, é só para a gente viver momentos descontraídos? Não. É para a gente aplicar essa sobra de tempo que nós temos nas obras que realmente nos fazem evoluir, ou nos fazem evoluir. As obras assistenciais, desenvolvimento de tarefas de natureza espiritual. Nós temos que aproveitar o tempo que nos sobra para essas realizações, principalmente. Há pessoas que passam uma vida inteira usufruindo de condições confortáveis, situações materiais favoráveis, e não aproveitam para o seu crescimento espiritual. Não faz o bem para ninguém, nem para si mesmas. Porque às vezes elas entram num processo de enfado, de descontentamento com a vida e um grande vazio. Porque elas só usufruem da vida. Elas não dão uma contribuição, não dá algo de si em troca de tanto que receber. E se nós pensarmos, cada um de nós fomos dotados de alguma riqueza, de alguma coisa que está abundante em nossa vida. É difícil, porque a gente, como espírito imperfeito, tem dificuldade de reconhecer isso. Tem algo que nós recebemos de Deus a mais, e nós não podemos guardar isso só para nós. Nós temos que usar isso para alguém também, para ajudar alguém desinteressadamente, para fazer por alguém desinteressadamente. Quando nós passamos a viver menos a nossa vida e um pouco mais a do próximo, nós vamos encontrando também motivos de felicidade. Não a felicidade de achar que nós vamos ter reconhecimento e gratidão, porque aí nós vamos estar buscando infelicidade. Mas é aquela felicidade mais sutil, é aquela coisa um pouco mais refinada, que é a felicidade da consciência dos deveres cumpridos. Essa felicidade, todos nós sabemos qual ela é. É aquele dia que nós lembramos que nós cumprimos bem as nossas tarefas, fizemos o melhor de nós naquele dia, e a gente se sente feliz, realizado, por ter feito bem aquilo que nos competia. No trabalho, em casa, na rua, nas tarefas do centro. Isso também é, atendendo essa instrução dos Espíritos, ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Cumprir bem os nossos deveres, fazer o melhor de nós no que nós fazemos, é uma forma de sermos felizes. Porque tem gente que pensa que vai fazer bem feito no trabalho, mas eu não estou ganhando bem para fazer tão bem feito assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas nós não trabalhamos só por dinheiro no mundo material. Nós trabalhamos porque todas as oportunidades de trabalho, não importa quais são, elas são oportunidades de elevação do espírito. Elas são oportunidades de crescimento espiritual. Por isso que não importa se a gente ganha muito ou pouco nas tarefas que nós realizamos. Nós temos que fazer o nosso melhor nessas tarefas. Porque ali também é oportunidade de crescimento. Imagine que eu sendo um atendente numa loja, mesmo ganhando um salário muito pouco, mas faço aquilo com o meu melhor. Atendo bem, sou prestativo, diligente, faço tudo. Eu crio uma empatia com os clientes, com os meus colegas, e eu crio um bem-estar. Eu passo a ser bem visto. As pessoas lembram de mim com um pensamento positivo. Fui tão bem atendido hoje por uma pessoa. Me lembro minha esposa comentando uma vez que ela foi num posto do INSS para resolver uma questão, e a pessoa que a atendeu fez de uma forma tão gentil, tão prestativa, e explicou tudo de uma forma muito adequada, que ela saiu ali admirada de pensar que o serviço público funcionava desse jeito, que as coisas fluíam tão bem assim. E os problemas, a pessoa, de forma diligente, ela foi, se não pôde resolver, ela indicou, explicou, de uma forma gentil, prestativa. Com certeza, as vibrações positivas que minha esposa emitiu naquele momento foram aquelas que envolveram essa pessoa. E ele, por ser uma pessoa dedicada no seu trabalho, ao longo do dia, ele deve ter sido envolvido pelos pensamentos harmoniosos de inúmeras pessoas que passaram ali aflitas para a solução dos seus problemas, talvez não encontrar solução, mas também não emitir pensamentos de raiva, de rancor contra ele. Percebe que quando nós fazemos algo bem feito, nós não estamos fazendo tanto para os outros, nós estamos fazendo também por nós mesmos, porque nisso nós dissipamos situações conflituosas, situações difíceis. Isso é também ser feliz na vida. Só que é óbvio que nós teremos momentos difíceis, momentos que nós fizemos o melhor e as pessoas não reconheceram, e nós precisamos aprender a aceitar isso, porque nós também não vemos muitas vezes o melhor das pessoas e somos excessivamente rigorosos, cobramos, exigimos, queremos, impomos, e isso traz para nós uma carga de infelicidade muito grande. E essa tendência que nós temos de sermos muito exigentes com as outras pessoas, cobrando demais, nós somos levados a viver num clima realmente de descontentamento, de desestímulo, de falta de esperança. Isso nos faz nos sentirmos infelizes. Percebe que muito rigor e muita exigência se volta contra nós mesmos, porque realmente no mundo nós vamos lidar com muitas pessoas imperfeitas, porque nós também somos imperfeitos e elas também convivem conosco e também experimentam o nosso lado negativo. Então, se nós diminuirmos a exigência em relação ao próximo, aquilo que ele é capaz de fazer e corresponder, nós estaremos encontrando o bem-estar e seremos tão felizes quanto se pode ser na Terra. Há pessoas que chegam no lar e não se encontram ali bem, porque começam a ver todos os problemas, todos os defeitos, começam a identificar tudo que não é de acordo com o que ela esperava. E ela esquece a maior dádiva de quem vive em grandes cidades ou em qualquer lugar do mundo, que é você ter um lar para ir. Só por termos um lar, já temos que nos sentir muito mais felizes por poder ir para lá no final do dia do que se abrigar embaixo de uma ponte ou embaixo de um toldo, uma calçada. E nós, às vezes, identificamos só os problemas. Essa forma de nós vermos apenas o lado negativo da vida é o que muitas vezes nos faz sentirmos infelizes. E é isso que vai nos impedir de ser tão felizes quanto se faz. Isso não quer dizer que nós vamos negar os problemas, que nós não vamos identificá-los, mas nós vamos agir de uma forma mais prudente na solução deles. A melhor forma de a gente agravar um problema é com acusações, procurando quem é o culpado, quem deixou de cumprir um dever, quem não fez, acusando, xingando, reclamando. É a melhor forma de nós intensificarmos um conflito. Agora, quer solucionar? Disponha-se a ajudar a solucionar esse problema. Aproxime-se da pessoa que não atendeu aquilo que você aguardava de uma forma fraternal e se põe ao lado dela para tentar solucionar aquilo. E nós vamos encontrar paz na nossa vivência. Nós vamos encontrar a outra pessoa em um estado em que ela não vai estar armada, não vai estar predisposta a nenhum conflito conosco. E aí nós vamos estar em paz. E estar em paz é uma condição para ser feliz no mundo. E nós vamos podendo, ao longo da vida, descobrir em inúmeras situações, em inúmeras ocasiões, que há sempre uma forma que nos leva a mais felicidade do que aquela que nós podemos estar vivendo naquele momento. Há sempre algo que nós podemos melhorar. Há sempre algo que nós podemos pensar em fazer melhor. Não com tanta cobrança, com tanta exigência de si mesmo, querendo a todo custo mudar o mundo e a si mesmo, de forma instantânea, de forma imediata, porque isso é uma utopia, uma loucura. Mas a gente procurar a cada momento fazer o nosso melhor e aguardar do outro o seu melhor. Sem exigências, sem cobranças que possam criar mais conflito. Aqui vale a gente lembrar algo que nós aprendemos tão bem no Espiritismo, que é a lei de ação e reação. Nós não aprendemos que tudo que nós fazemos de algum jeito se volta para nós em algum momento de nossas vidas? Hoje nós não estamos experimentando tudo aquilo que nós fizemos no passado? O futuro, ele vai nos reservar, e não é um futuro em outra vida, é um futuro imediato. Ele vai nos reservar todas as situações que nós vamos produzindo agora. Se eu produzo paz no meu meio, harmonia, cooperação, respeito, aceitação do outro, junto às pessoas que estão ao meu redor, eu estou movimentando esse grande mecanismo da lei divina, que vai fazer isso acontecer na minha vida. Vai aproximar a minha vida dessas condições. É que às vezes a gente precisa dar uma contribuição muito maior para o bem, para que ele possa vir até nós. Porque faz tanto tempo que nós não temos contribuído, e tantas vezes desencaminhamos situações, criamos conflitos, que hoje a nossa contribuição no bem tem que ser muito maior. Temos que ser muito mais pacientes. Se você sente que você está sendo testado todos os dias por alguém difícil, é porque a sua dose de paciência com essa pessoa tem que ser ainda maior. Tem que haver mais amor, mais dedicação, mais aceitação dessa pessoa. Porque quando ela passar a ser diferente, é porque você completou o quanto tem que contribuir com a vida em relação a essa pessoa. Por isso que nós não podemos desanimar, não podemos perder de mente isso, de que nós vamos criando para nós tudo aquilo que nós vamos usufruir em algum momento. Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Nós estamos gerando hoje o nosso futuro. Nós estamos hoje arquitetando todas as consequências do que nós vamos viver no futuro. Tudo que nós estamos hoje semeando de amizade, de cooperação, de alegria junto às pessoas, de ajudar, de encaminhar, de desvencilhar, de liberar, de promover, de fazer crescer, nós vamos colher no futuro. Porque a nossa vida é regida por essa grande lei, que é a lei de ação e reação. Tudo que eu faço tende a se reverter para mim em algum momento da minha existência. Não há um bem sequer que nós perdemos. Não há algo que nós não fizemos no bem, de boa vontade, de desinteresse, que não retorne a nós em algum momento. E se estiver tardando para retornar, é porque nós não vamos estar preparados para receber, ou porque ainda não contribuímos tanto quanto precisamos contribuir. Ou estamos achando que estamos contribuindo e não estamos. Porque muitas vezes nós pensamos, eu tenho feito tudo certo e tudo está dando errado. Aí vem aquela reflexão, será que o meu certo precisa ter algumas correções para ele realmente dar resultados positivos? Há pessoas, por exemplo, que elas são muito sinceras e elas acreditam que a sinceridade é um grande valor. E elas agem de uma forma, às vezes, tão contundentes com a verdade, que chegam a ferir as outras pessoas, chega a agredir as outras pessoas. E ela pensa que ela estava fazendo bem ao lidar com a verdade, quando na verdade ela estava apenas trazendo o quê? Tristeza, amargura, ressentimento para a vida do outro. Mesmo a verdade, quando nós vamos trabalhar com ela em relação a alguém, ao dizê-la, nós temos que fazer de uma forma que não agrida, que não ofenda, que não machuque. Talvez a gente parar tanto de cuidar da vida do outro, de falar tanto que o outro está errado nisso ou naquilo, e ajudá-lo a acertar mais, vai ter um proveito muito maior do que apenas censurando, apenas apontando defeitos. A maioria das pessoas sabem que estão agindo errado, mas ainda não conseguem se libertar dos seus erros. E a maioria dessas pessoas, elas não querem ouvir reclamações, recriminações, nem acusações. Elas querem muitas vezes um caminho de como se libertar daquilo, mas alguém que as ajude a caminhar. E não apenas apontando, indicando defeitos e erros. Em muitos relacionamentos familiares acontece isso. As pessoas acreditam que a melhor forma de se conduzir é através de acusações, de discussões, de recriminações, às vezes de uma forma muito severa. E nós podemos falar as mesmas coisas, às vezes com palavras mais dóceis, mais amorosas. Quando a gente desce do altar e se põe no nível da outra pessoa, ela é capaz de aceitar mais as nossas reflexões do que quando a gente se coloca de uma forma que nós somos superiores a elas. E muitos relacionamentos familiares, entre amigos, no ambiente de trabalho, as pessoas acabam muitas vezes aprofundando os conflitos, porque elas querem muitas vezes cuidar da vida do outro, dizer que o outro está errado, que o outro tem que mudar a sua vida, como se ela mesma não tivesse algo maior a fazer que cuidar da própria vida dela. Então, isso é algo que devemos sempre refletir, porque às vezes, até dizendo a verdade, nós magoamos e ferimos e não ajudamos. Então, o fazer certo é muitas vezes isso. É nós refletirmos que talvez temos que mudar as estratégias que estamos fazendo para colher os melhores resultados, para colher resultados mais positivos na vida e sermos tão felizes quanto podemos ser nessa vida. Então, de certa forma, tudo acaba sendo das nossas escolhas, acaba sendo o que nós vamos ao longo da vida fazendo uns com os outros. Por isso talvez não sejamos ainda tão felizes quanto nós gostaríamos de ser. Porque o modo como vemos fazendo não é o melhor. Mas sem culpa por termos sido assim até hoje. O importante é que quando tomamos consciência, não é negar que se amargurar pelo passado. Mas é pensar dali para frente, o que fazer? Como fazer? E temos um grande recurso que nos ajuda sempre a endireitar os nossos caminhos, a corrigir as nossas direções, a nos dar segurança nessa caminhada evolutiva, que é através da oração. Quando nós pedimos a Deus algo, foi isso que Jesus lhe quis dizer, que se nós pedíssemos a Deus tudo o que nós pedíssemos, Ele nos daria. Por exemplo, pedir como fazer de uma forma melhor do que temos feito até hoje para alcançarmos essa felicidade que ainda não vivemos. E isso Deus não nos negará. Ele vai nos mostrar através da nossa vida o que fazer. Só que aí nós temos que seguir o que vai nos mostrar, o que será mostrado. Temos que nos dispor a fazer realmente. Às vezes vem em nós a consciência de que temos agido errado com as outras pessoas, que elas merecem um pedido de perdão da nossa parte. E aí nós temos que realmente fazer isso. Chegar e nos desculparmos pelos erros que nós cometemos com as outras pessoas. E por aí vai. Alguma coisa a partir dessa oração sincera, pedimos a Deus para nos ajudar a dar mais um direcionamento mais seguro à nossa vida, alguma resposta virá para algum setor da nossa vida. Mas para isso nós temos que estar atentos e realmente querer essa situação. E Deus nos guiará na solução desses problemas. E lembrando essa última frase para nós pensarmos, numa fala de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer o mundo, não sozinhos, mas com a direção de Jesus, dos benfeitores espirituais. Todos nós podemos vencer as dificuldades, os obstáculos da vida e termos uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.